Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje, excepcionalmente, às 12h45. Começamos esta edição com Ennio Morricone, este grande compositor italiano de 82 anos. Abrimos com In the Line of Fire Cell, uma das músicas dos seus mais de 60 trabalhos editados até hoje. Agora vamos ficar com dois temas que certamente conhece, ou do grande público em geral são conhecidos. Os nomes são diferentes, talvez. Certamente conhece estas músicas. Dança Macabra e Cavalgada de Las Vaqueras. É o tema que... São os temas, aliás, que se seguem nesta edição do Nota 7 para esta tarde fria de domingo, 23 de janeiro de 2011. Thank you. Ouvimos agora duas músicas intituladas Bolero e O Coro dos Escravos. São músicas conhecidas, talvez o nome seja diferente daquilo que está habituado a ouvir. Aliás, mas essas músicas têm, dependendo das línguas, dependendo dos contextos, às vezes porque participam em filmes, variam muito de nome. Às vezes, inclusive, fica-se na dúvida qual é que é realmente o nome original. Tal é a diversidade nominal de cada música. Trazemos então Bolero e O Coro dos Escravos. E assim, estimados ouvintes, que chegamos ao final de mais um Nota 7. Vamos ficar por términos com o tema de Cluster, intitulado Caramel. Este tema faz parte de um álbum gravado em 1974 e é o ponto de partida para a nossa próxima edição. Vamos, no próximo sábado, no Nota 7, trazer-lhe música instrumental eletrónica. Cluster é um dos exemplos desta música eletrónica que vamos explorar na próxima edição. Fique bem, boa tarde, bom domingo e até para a semana.